Silencio. Silencio. Silencio. Shhh. Grupo Natureza, o som que balança a massa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.